Começamos agora a lição número 5 do módulo 4, a matéria História da Igreja. Esta é a última lição desta matéria e nós veremos a Igreja nos séculos 18 a 20. Em Abacuque, capítulo 3, verso 2, nós lemos: Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta está dizendo: Senhor, tu és um Deus zeloso por tua obra. O Senhor cobra, o Senhor investe, o Senhor deposita, o Senhor nos chama, mas o Senhor cobra a tua obra. Eu não posso brincar com a tua obra. Eu temi ao Senhor. Tu és um Deus poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra. Senhor, não me deixa brincar, não me deixa falhar, não me deixa levar a tua obra de qualquer jeito. Senhor, aviva a tua obra na minha vida, no meio dos anos. Esta oração nos desperta para um fato real. A Igreja, em todos os anos, vive um crescente do mover de Deus, mas com a mão do homem, com a operação humana, com o esfriamento, acaba caindo em alguns caminhos, em algumas circunstâncias de frieza. E de novo o Senhor precisa levantar um grupo que ora, que intercede, que clama e diz: aviva a tua obra. E o Senhor responde: o Senhor vem e aviva a obra. A verdade central dessa lição é que o Senhor Jesus é o dono da história. Ele é o dono da Igreja. Ele se levanta quando quer e ele faz o que quer. Seu propósito nunca será anulado, impedido, nem mesmo atrasado. Mas cabe a mim a responsabilidade e o privilégio de me colocar na brecha. Cabe a nós nos colocarmos diante do Senhor e clamarmos pelo mover do Senhor neste tempo. O objetivo desta lição é que possamos ver a nossa necessidade contínua de avivamento. Necessidade contínua do sopro do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos entender que não podemos fazer nada só com a nossa inteligência, com a nossa força. Vimos na história da Igreja que a tentativa de organização humana só trouxe deturpação. Nós precisamos do fogo de Deus. Precisamos entender que necessitamos do mover do Espírito Santo, porque não somos capazes. E porque se nós tentarmos fazer com as nossas mãos, nós levaremos nossa vida, nossa família, a Igreja do Senhor, a uma instância de frieza, onde será necessário clamar pelo Espírito Santo. No início da vida da Igreja, o fogo do Espírito Santo era real, era visível, era inconfundível. Os apóstolos e os seus discípulos estavam vivendo o auge do mover do Espírito Santo. Ele havia sido derramado lá no cenáculo. E as pessoas se convertiam e recebiam o Espírito Santo e eram batizadas com Espírito e fogo. E a Igreja caminhava assim. A Igreja não caminhava necessitando de uma escola para fazer células. A Igreja vivia aquilo genuinamente. A Igreja não caminhava precisando de mensagens que os levasse a restaurar, a buscar mais intensamente, a se livrar das coisas mundanas, porque eles estavam no auge do mover do Espírito Santo. Isso nos mostra que sempre que quisermos um avivamento de Deus, um mover de Deus, nós precisaremos clamar pelo fogo do Espírito Santo. Sempre que quisermos viver mais profundamente a Igreja de Jesus, nós precisamos clamar que, assim como Ele veio sobre a Igreja em Jerusalém, que Ele venha sobre as nossas vidas. Assim como o profeta Abacuque clamou que Ele venha no meio dos anos, onde as coisas tendem a esfriar, e nos restaure mediante o fogo. Sem fogo não há luz, e sem luz não há vida. A Igreja precisa do fogo, precisa dos dons. Nós precisamos da manifestação do Santo, da presença real de Deus. E não apenas analisando a história da Igreja, vendo um período em que a Igreja estava muito mal e que precisava de um avivamento, mas analisando nossa vida, nós precisamos continuamente buscar o fogo do avivamento do Senhor. Temos visto o cenário histórico da Igreja, os homens deixando os valores, os princípios de Deus, e se tornando uma instituição eclesiástica infrutífera, mundana, pecaminosa e muitas vezes até organizada, outras vezes sem crédito, desorganizada, sem mérito algum, desacreditada da sociedade. Vimos que o período que antecedia a reforma, como estudamos na lição passada, era um período de total deturpação. A sociedade, os líderes, ninguém acreditava na igreja. E a igreja sofria e buscava ardentemente na força do misticismo, das mentiras, de toda promessa falsa, das indulgências. Buscava conquistar ou reconquistar a autoridade, mas não é assim. É na força do Espírito Santo, de igual forma na minha vida e na sua vida. Nós precisamos o tempo todo estar diante do Senhor, e se percebermos que estamos caminhando sem a graça, sem a unção, só na força do braço, precisamos nos arrepender e ir para diante do Senhor. Senhor, eu já experimentei nesse ano, eu experimentei no ano passado, Senhor, mês passado, Senhor, semana passada, eu preciso hoje de um renovo. Somente o Espírito Santo pode conduzir nossas vidas como igreja de forma perfeita. As estruturas humanas, como vimos na estrutura romana, que a princípio visava organizar de uma forma próspera, estas estruturas não podem produzir nada de eterno e sagrado. Produzem, são brechas, é engano. Precisamos de organizar algumas coisas, mas precisamos colocar isso em segundo lugar, em terceiro lugar, em último lugar, e precisamos colocar em primeiro lugar, na vida da igreja e na nossa vida, nos encher do Espírito Santo. Logo no século XVIII, o Senhor levantou dois movimentos, chamados de pietista e o outro morávios. No século XVIII, a igreja na Europa tinha as doutrinas corretas. Muitos estavam vivendo debaixo da influência da reforma, doutrinas sadias, corretas, mas faltava a unção, o ardor do Espírito. O zelo de muitos líderes, para não deixar a igreja cair naquela mesma, aquele mesmo caminho de erros, de defeitos, de heresias, o zelo ardente fez com que muitos conduzissem a igreja sem espaço para o Espírito Santo agir livremente. Os ministros foram tornando-se racionais ao extremo. Então o pietismo na Alemanha, que foi uma tentativa de restaurar na igreja cristã o sentimento e a proximidade de Deus, esse movimento trouxe alguns frutos maravilhosos. Em 1669, Philip Spener iniciou um grupo de oração e eles pregavam vida de comunhão com Deus. Será que não é esta a mensagem que precisamos hoje? Em 1722, um conde chamado Ludwig von Zinzendorf recebeu um grupo de cristãos que eram os morávios, os moravianos. Eram homens que buscavam a Deus com um ardor impressionante. E o Senhor começou no meio deles um avivamento. A presença de Deus era real no meio daquele povo. E assim o Senhor começou uma restauração missionária na igreja reformada. Nós vemos a história de um homem chamado John Wesley. Viveu entre 1703 e 1791. Foi um movimento avivalista na Inglaterra. Os morávios tiveram forte influência sobre a vida de John Wesley. Ele era um pastor na igreja anglicana, tinha sido ordenado em 1725, mas ele ainda não tinha tido uma experiência real de conversão. Ele tinha sede por Deus, certeza de salvação, e começou a buscar o Senhor com jejum e oração, uma intensidade de busca que era diferente só do zelo pela doutrina. Em 1735, ele foi para os Estados Unidos, decidiu ir como missionário pregar o evangelho, e ele voltou de forma infrutífera, frustrado. E no navio em que ele retornava para a Inglaterra, ele se encontrou com um grupo destes cristãos morávios, cheios do Espírito Santo. Ele ficou tocado, impactado pelo testemunho da vida deles e se converteu. Depois de tantas experiências religiosas, ele tomou uma decisão. Em 24 de maio de 1738, ele teve uma experiência real de total transformação no poder do Espírito Santo. Ele permaneceu na igreja anglicana, na Inglaterra, mas as suas pregações se tornaram de uma unção impactante e ele foi ganhando vidas, ganhando almas, uma conversão em massa, as pregações ao ar livre. Ele foi proclamando o evangelho de uma forma ousada para aquele tempo e para a metodologia da denominação que ele participava. E assim ele foi ganhando vidas. Naturalmente, isso desagradava a estrutura religiosa engessada da igreja anglicana. E aí os novos convertidos começaram a se reunir em pequenos grupos, que eles chamavam de sociedades, que nós chamamos hoje de células, de pequenos grupos, de grupos familiares. Isso lá em 1740, irmão. Se o senhor não podia soprar na igreja por causa da estrutura engessada, a estrutura denominacional, então o senhor soprava nas casas, nos pequenos grupos, como queremos que o senhor faça hoje. Que o senhor sopre nas nossas vidas simples, em pequenos grupos, adorando ao senhor em casa. E eles tinham um desejo ardente de buscar uma vida metódica, disciplinada, na palavra, na oração. Assim foi surgindo o que conhecemos hoje como Igreja Metodista. Um homem chamado George Whitefield também desenvolveu, ao lado de John Wesley, um papel fundamental no avivamento metodista da Inglaterra. Debaixo de grande unção, eles pregavam enfaticamente a necessidade de arrependimento para regeneração. O que se pregava na doutrina romana era que se você está batizado, você é cristão, deixou de ser pagão, já resolveu toda a sua questão. E hoje, muitos cristãos evangélicos acham isso. Eu me converti, levantei a mão, me batizei, parei de fumar, parei de beber, eu levo a Bíblia, eu dizimo, eu dou ofertas de vez em quando, então pronto, já estou salvo. Não, eu e você precisamos entender que sem arrependimento não há remissão de pecados. Eu e você precisamos viver uma vida de arrependimento. E aqueles irmãos estavam vivendo isso pela primeira vez, numa intensidade como nunca tinham visto. Arrependimento gerado pelo mover do Espírito Santo. E esse arrependimento foi trazendo um fogo chamado avivamento. Um ardor no coração, uma fome, uma sede por Jesus de uma forma inexplicável. Não havia dificuldade, não havia nada que impedia, não havia nenhum problema. As pessoas estavam realmente buscando o Senhor e o Espírito Santo se manifestava poderosamente no meio da igreja. Aprendemos ao estudar isto, que o tempo todo nós precisamos pedir, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Na minha vida, Senhor. Que eu não seja apenas alguém que zela pela doutrina certa. Que eu não seja apenas alguém que mantém uma organização saudável. Mas que eu seja alguém que busca o mover do Espírito Santo em arrependimento. Nós vemos um homem chamado Jonathan Edwards. Ele viveu entre 1703 e 1758. Jonathan era um filósofo com uma vida devocional real diante do Senhor. E ele pastoreava uma igreja nos Estados Unidos quando foi tomado por um avivamento do Senhor. E a marca desse avivamento, na vida de John Edwards e na vida de todos que o seguiram, era a convicção de pecado e arrependimento no coração. Uma convicção que só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Eu estou pecando, isso é pecado, o Senhor não se agrada disso. Ele não era um grande orador. Ele chegava lendo os sermões. Mas havia uma unção tão profunda, tão tremenda, que os ouvintes caíam em desespero, convictos do estado de pecado. Eram grandes milagres que aconteciam. Um dos sermões mais famosos de Jonathan Edwards foi na cidade de Nova Jersey. Ele pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Um companheiro dele, David Brainerd, ele foi ministrar, pregar o evangelho entre os índios americanos. E o Senhor o usou poderosamente. Nós estamos vendo e estudando que na história, no decorrer dos anos, a igreja caía, lentamente ia se embaraçando ou com o seu sistema organizacional, ou com o zelo teológico, ou muitas vezes com a permissão das heresias e do mundanismo. E em todo tempo foi necessário clamar por avivamento. Como vimos na lição passada, num determinado momento, o Senhor levantou homens que clamavam por uma reforma doutrinária. E agora, o Senhor, depois da reforma doutrinária, no século 18, 19, 20, traz uma reforma do avivamento, do mover do Senhor. Com o avivamento metodista, Deus continua a resgatar e confirmar verdades fundamentais para a igreja na Europa. Necessidade de novo nascimento para a salvação, desejo de santificação, vida devocional pessoal, manifestações reais do Espírito Santo, restauração do ministério dos evangelistas, restauração dos pequenos grupos, da influência da igreja na sociedade pelo mover do Espírito Santo. Deus foi usando esse povo, esses homens, esses moveres, para trazer um fogo. E esta tem que ser a nossa oração. Senhor, se esta foi a verdade, o mover do Senhor na história da igreja naquele tempo, que seja assim na minha vida, na nossa igreja, que o Senhor venha. Nós não abrimos mão da excelência, nós não abrimos mão da organização, nós não abrimos mão do zelo doutrinário, mas, Senhor, nós não queremos deixar que isso se torne o nosso carro-chefe e nos envolvamos nisso e esqueçamos do mover do Espírito Santo. Nós queremos avivamento, nós queremos quebrantamento genuíno, arrependimento genuíno, nós queremos para a nossa vida, assim como o Senhor fez lá atrás, um avivamento de fogo, Senhor. Nós vemos na história, no estudo da igreja, que os anos se repetiam. A igreja, cheia do Senhor, os homens iam organizando, iam cuidando, mas também iam abrindo brechas, e quando menos esperavam, precisava de uma defesa, precisava de um mover do Senhor, precisava de um reforço, de um renovo, de uma reforma. Vemos a mesma coisa acontecendo na igreja metodista nesse tempo. A igreja foi crescendo, cheia do Espírito Santo, foi se organizando, foi se engessando, como vimos acontecer desde lá o século III, e acontece o tempo todo. As pessoas foram se tornando mais zelosas daquilo que já detinham, daquilo que conheciam, não se abriam mais para o novo do Espírito Santo, e veio o intelectualismo, veio as contaminações racionais, o desprezo pelas emoções, a metodologia e o esfriamento. As reuniões não eram mais reuniões simples nas casas, impactadas pelo Espírito Santo, voltaram a ser grandes catedrais evangélicas, santuários, templos. As pessoas esqueceram que o templo é a vida e colocaram toda a expectativa de templo e de manifestação do Espírito Santo dentro de uma catedral, dentro de um local oficial de reuniões, numa diretoria oficial. O clero se tornou a única forma de Deus agir e falar. Aos poucos foi se perdendo de novo a essência do mover do Senhor. E o Senhor foi levantando homens. Edward Irving, na década de 1820, era um presbiteriano escocês que foi usado por Deus para restaurar dons de profecias, dons de línguas, dons dos apóstolos, dos profetas. Talvez estejamos vivendo isso em inúmeros lugares. Talvez estejamos vivendo até igrejas muito saudáveis na organização. Talvez nós estejamos caminhando assim, zelosos com a doutrina, mas precisamos nos quebrar, nos dobrar para o mover do Espírito Santo. É talvez comum vermos em alguns lugares as pessoas não querem muitos dons, as pessoas não querem muita oração em línguas, as pessoas não querem muito choro, muito pranto, as pessoas não querem que o culto vá muito longe do horário, as pessoas querem tudo muito certinho. nós não estamos muito acostumados com um mover repentino do Espírito que tira todo mundo do mesmo trilho que estava, que tira todo mundo da mesma posição afinadinha que estava e nos coloca no chão, prostrados, chorando, em línguas, confessando, arrependidos. Deus quer trazer este avivamento na vida da igreja, na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, em todo o tempo. O Senhor levantou um grupo de irmãos de Plymouth, uma cidade na Grã-Bretanha, 1827. E eles pregavam o que nós estamos pregando hoje aqui. Cada irmão, cada cristão é um sacerdote de Deus, é um ministro de Deus. Às vezes nós falamos de líderes e tem irmãos que dizem, eu não quero esse negócio de líder, mas a Bíblia diz cada cristão um ministro de Deus. Significa um líder do Senhor, conduzindo vidas, cheios do Espírito Santo, e é o que nós queremos para nós, porque vemos na história da igreja que a única coisa que trouxe um mover real do Senhor, junto com a doutrina pura, santa, bíblica, foi o mover do Espírito Santo. Os apóstolos lá no primeiro século tinham a doutrina pura, santa, recebida de Jesus. E o Senhor vem em Pentecostes e traz o mover do Espírito Santo. Vimos que a igreja foi se organizando, foi sendo liderada pelo Império Romano e perdeu tanto a doutrina pura quanto o mover do Espírito Santo. E vemos no decorrer da história que onde Deus quis agir, veio para trazer uma reforma da doutrina, trazendo santidade e pureza na doutrina teológica, no fundamento bíblico dos apóstolos, mas também no mover do Espírito Santo, os dons, as manifestações sobrenaturais. No século XIX, o Senhor levantou um homem chamado Charles Finney. Ele era um advogado americano que se converteu no dia 10 de outubro de 1821. Naquele dia ele saiu para uma floresta, foi orar até ser totalmente batizado com o Espírito Santo à noite. Ele foi ordenado ao ministério em 1824. Suas pregações ungidas de Deus conduziram milhares de pessoas à salvação, tomados por este mover de arrependimento de pecados. Ele incendiou a vida da igreja com um anseio, um espírito de oração pelos perdidos. E eu oro para que Deus derrame sobre a minha vida e sua vida. Que o Senhor não nos faça ter apenas a consciência de que precisamos disso, mas que o Senhor nos tome com o seu Espírito Santo. E nos incendeie, porque a história da igreja é só um relato da nossa história. Vulneráveis, tendentes a esfriar nossa vida com o Senhor, a aceitar as doutrinas deste mundo, deste século moderno, necessitados do Espírito Santo, reavivando nossa vida. É muito importante que eu e você tenhamos em mente que os grandes moveres de Deus na história da igreja não vieram por causa da organização humana, das estratégias e técnicas. Vieram primeiro por causa da profunda convicção e arrependimento de pecados. E esta oração nós podemos fazer, nós precisamos fazer. Senhor Espírito Santo, me convença dos meus pecados. Me abra os olhos, Senhor, para aquilo que está na minha vida e que não pertence ao Senhor. Mas o avivamento também sempre foi marcado de testemunho de vida, de caráter, de amor. Lembre-se do testemunho dos primeiros povos lá no século I, os romanos, os povos à volta, diziam como estes cristãos se amam. Um avivamento genuíno é marcado de arrependimento de pecados, convicção de pecado e testemunho de mudança de caráter. Testemunho de amor, de poder genuíno, de vidas transformadas, de novas conversões. E eu oro para que o Senhor traga isso sobre nós. Não estamos apenas estudando matérias numa escola, nós estamos buscando do Senhor. Senhor, edifica-nos como tua igreja. Aviva-nos no meio dos anos, Senhor. Vemos em 1857 um avivamento nos Estados Unidos, Deus usando um homem chamado Jeremias Lanfear, atingiu a Europa, influenciou a Irlanda, o País de Gales, a Escócia. Era um senso de oração e de arrependimento, assim como tinha acontecido lá no ministério de Finney. Era oração, um mover que começou com oração e foi se multiplicando, grupos e mais grupos orando e buscando o Senhor. O Senhor levantou também um homem chamado Charles Spurgeon. Ele era um pregador batista lá na Inglaterra. Converteu-se aos 16 anos numa igreja metodista. Depois se afiliou à igreja batista. Teve grande unção para a pregação da palavra e para escrever. Ele começou a pregar aos 16 anos, 1850. Tornou-se pastor de uma igreja batista em Londres aos 19 anos. Ele era criticado porque não tinha ensino superior. Mas seu ministério frutificou tremendamente, de modo que a congregação construiu o tabernáculo metropolitano com capacidade para 6 mil convertidos. Que coisa tremenda do Senhor. Um outro irmão, Moody, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Ele também não tinha uma instrução formal, era um homem de origem simples. Em 1871, ele viu que pregava muito, mas não tinha muito fruto. Então ele buscou em oração, por enchimento do Espírito Santo. E andando pelas ruas de Nova York, Deus o visitou, o tomou. E ele então experimentou uma revolução no seu ministério. Centenas e centenas de convertidos vinham ao Senhor. Eu oro, Espírito de Deus, que o Senhor gere isso nos nossos dias. Se o Senhor está nos levando a cuidar da doutrina, a conduzir a igreja de uma forma organizada, bonita, que isso não seja, Senhor, manipulado pela nossa força, mas que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós e derrame uma unção tal, que sejamos quebrantados, lançados ao chão, arrependidos dos pecados, dependentes do Senhor, é o que queremos, Senhor. Longe de nós apenas estudar e ter conhecimento dos dados históricos, nós queremos extrair lições preciosas, lições poderosas. Nós vemos que naquele tempo, por volta de 1875, acontecia algo interessante. As igrejas se reuniam em convenções. Eram as primeiras convenções da igreja, principalmente ali na Inglaterra. E eles cuidavam de estudar juntos sobre o pecado, sobre as consequências na vida de um irmão, de um crente, a provisão de Deus, o que o Senhor fez na cruz para resolver o pecado, estudar profundamente como estamos estudando aqui na Escola Discípulo e pedindo ao Senhor que não seja apenas o estudo de uma matéria, que ninguém entenda que é apenas um curso, mas que nós precisamos aprender, Senhor, o que é a cruz de Cristo, o que é o pecado, o que é o perdão, o que o Senhor tem sobre nós, a graça de Jesus. Eles estudavam nessas convenções sobre a necessidade de consagração, um chamado real, uma intensidade de depósito na presença do Senhor, senhorio de Cristo, vida cheia do Espírito Santo, o serviço cristão. Estamos estudando isso hoje, irmãos. E pode ter certeza, Deus vai nos levar a moveres, a avivamentos que o Senhor trará com um grande fruto no meio da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Vemos naquela época William Booth, líder do Exército da Salvação. Foi um resgate de caráter influenciador da igreja na sociedade. A igreja cuidando dos pobres, dos que estavam na sarjeta, dos bêbados, dos necessitados que estavam lá de noite, nas madrugadas, nas ruas. O Exército da Salvação trouxe isso. Não era só proclamar o pecado, mas proclamava também a restauração da miséria. Deus pode fazer isso hoje na nossa vida, na nossa igreja. Homens como Simpson, Gordon, Andrew Murray, homens como Torrey, você lê na apostila alguns detalhes a mais e eu desafio você, incentivo você a ler o livro Panorama da História da Igreja para você se aprofundar um pouco mais no entendimento. É um livro pequenininho, de fácil leitura, que está à disposição no site da igreja, no projeto, na secretaria. Você pode pedir aos irmãos, aos professores, eu quero estudar mais desse livro, eu quero ler mais desse livro, eu quero conhecer mais, eu quero ser incendiado pelo Espírito Santo. Na década de 50, nós vemos que o pentecostalismo ganhou uma força com os grandes avivalistas, o ministério dos evangelistas com dons de cura, Oral Roberts, Jack Coy. Oral Roberts, vivo até pouco tempo, é um testemunho claro de fé, de milagres. Deus usando esses homens através da televisão, Deus levantou o ministério da Adonep, 1948, o Senhor alcançando tanto os pobres quanto os ricos. O que Deus pode fazer hoje na nossa vida? Se encontrarmos secura, como acontecia naqueles dias, eu e você podemos orar e dizer, Senhor, usa-me. Se encontrarmos mundanismo na igreja, como acontecia naqueles dias, podemos dizer, Senhor, usa-me. Se encontrarmos uma doutrina certinha, mas a ausência do frescor do Espírito, podemos dizer, Senhor, usa-me. E eu desafio você como aluno dessa escola a orar e dizer, Senhor, usa-me. Senhor, rompa os meus limites, rompa minhas fortalezas, quebra os grilhões. Senhor, me faça como fizeste lá no passado, faça comigo hoje, derrama um avivamento genuíno, encha-me do teu Espírito Santo. No Brasil, em 1910, começou um grande mover de avivamento. O Senhor usou dois imigrantes suecos que vinham da América do Norte, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles chegaram lá em Belém do Pará. Eu já estive lá, no local em que eles chegaram. Hoje tem lá uma grande igreja, Assembleia de Deus. É a igreja mãe de todas as Assembleias de Deus do Brasil. Desde 1914, esta igreja marcada por avivamento, a igreja que trouxe de uma forma pública para a história do Brasil avivamento, reavivamento, dons de línguas, dons do Espírito, se tornou a maior denominação pentecostal do mundo. E muitas outras denominações pentecostais surgiram a partir dela, ou baseadas no modelo da Assembleia de Deus. Meus irmãos, Deus quer trazer avivamento. Vimos tão rapidamente nestas 5 lições que a igreja sai do enchimento do Espírito, passa por uma perseguição em que ela se espalha pelo mundo para que o evangelho fosse proclamado, mas acaba permitindo que as heresias fossem sendo introduzidas, que a igreja do império dominasse com o sistema romano e assim foi se perdendo, abrindo mão de pequenas coisinhas, como pode ser que aconteça hoje na sua vida, na minha vida, não podemos permitir. E veio a necessidade da reforma, veio a necessidade do avivamento, do reavivamento. E nós tomamos como uma lição para nós. Mesmo que você não se lembre tanto de todos os dados que passamos nessas lições, que você tenha um resultado nesses estudos. Eu preciso me manter debaixo do mover do Espírito Santo, porque a igreja só é a igreja cheia do Espírito Santo. Teremos que cuidar de algumas coisas, teremos que organizar algumas coisas, mas não podemos deixar que isso tome a liderança da nossa vida. Precisamos continuar rendidos aos pés do Senhor. Se porventura cairmos no esfriamento da organização, no esfriamento das doutrinas, das ideias, dos costumes dos povos pagãos, precisamos, arrependidos, voltar para o altar do Senhor e clamar, Senhor, reaviva a tua obra na minha vida, na vida da igreja, na nossa cidade. Precisamos entender que o Senhor responderá e trará primeiro uma reforma. Nós precisamos discernir reforma e avivamento. Assim como aconteceu na história da igreja, precisa acontecer hoje na minha vida. A reforma é a restauração ou a restituição dos princípios espirituais contidos na palavra de Deus. É o tempo da restauração e da revelação da palavra pura. É, consequentemente, o tempo da estrutura da igreja, da forma de culto, da comunhão, da liturgia, da palavra, do que é pregado, da teologia. É o tempo de Deus reformar o odre, a vasilha. Avivamento é o sopro de vida do Espírito de Deus, manifestando sua glória, transformando a igreja para impactar o mundo. Uma vez que as vasilhas estão limpas, prontas, o Senhor as enche com óleo, com azeite, com um vinho novo. Avivamento é o tempo em que o ambiente da igreja é mudado com um ardor no coração, com manifestações poderosas do Espírito Santo. É vinho novo no odre novo. Em todo tempo, eu e você precisamos ir para o altar do Senhor e dizer: Senhor, me reforma. O que é que eu estou deixando introduzir na minha conduta, no meu modus vivendi, Senhor? As pequenas filosofias, as pequenas doutrinas do mundo, as pequenas brechas, Senhor, que vamos abrindo. Senhor, faça uma reforma na minha vida. Me faça de novo. Nós cantamos: Tu és o oleiro, Senhor, e eu sou o barro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Agora que o Senhor está trabalhando e me refazendo, enche-me com Teu Espírito Santo. É a reforma e o avivamento. Eles se completam. E nós precisamos disso na nossa vida pessoal, na vida da igreja. Sempre que vemos a necessidade e começamos a clamar, o Senhor responde, irmão. Discirna os tempos, discirna a história da igreja, mas discirna para ver a minha vida, a sua vida, hoje. Precisamos de uma reforma e precisamos de um avivamento todos os dias. O enchimento do Espírito Santo. Quero te lembrar que Deus não chama a nós apenas para conhecermos ou para fazermos parte da história da igreja. Deus nos chama para nós fazermos a história da igreja hoje. Deus chama você como um discípulo dele caminhando conosco aqui na igreja, para não apenas assistir alguma coisa, tomar conhecimento de algo, mas para participar deste tempo de reformas e de avivamentos, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias o Senhor derramará sobre toda a carne do seu Espírito. Últimos dias é o período compreendido entre a ascensão de Cristo e a sua breve volta, seu retorno que é iminente. Estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. E o Senhor diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos renovados. Vossos jovens terão força, vigor, visão. Sobre os filhos e filhas, todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, ele derramará do Espírito Santo. É o tempo de eu e você olharmos para a história da igreja e vermos que somos falhos. Estudamos um pouco da história dos homens, mas é tempo de vermos que em meio a todas estas oscilações, essas ondas absurdas de altos e baixos da história dos homens na igreja, o Espírito Santo continua pleno. A igreja, a noiva, continua sendo edificada e basta eu e você clamarmos por ele, que nós deixaremos de fazer parte desta história tão esquisita dos homens e seremos parte da história da noiva que está sendo adornada para o encontro com Jesus Cristo nos ares. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça de você não apenas um membro da escola, um membro de igreja, mas alguém que entendeu: eu estou estudando a palavra do Senhor para me encher do seu Espírito. Eu estou estudando a palavra e me empenho nessa escola para que o Senhor faça uma reforma na minha vida. E ao ser reformado, que ele me encha do Espírito Santo.